trabalho no seu horário de lazer. Mas é mais fácil dizer que eu não tenho mais o que fazer. Se perguntarem o que eu faço da vida, vão dar risada se eu disser que é rima e batida. E vão pensar que eu sou repentista ou barman. Mas vão pegar bem se eu disser que eu sou artista. Artista? É. Cantor? Que nem o Calvi? Não, senhora, eu faço rap, eu sou MC. E música é meu trabalho, música de trabalho. Música dá trabalho, mas cê não tá ligado. Parece fácil pra quem olha de fora, mas o fardo é bem mais pesado aqui desse lado. Música é meu trabalho, música de trabalho. Música dá trabalho, mas cê não tá ligado. Tô reclamando não, eu faço o que eu gosto, então só agradeço por ser abençoado. Difícil ser patrão e funcionário. É bom não ter horário, mas não ter salário. Sem benefício, sem fundo de garantia. Sem plano de saúde, nem aposentadoria. As contas chegam no dia, mas se o cachê atrasa, eu já mando um Silvio Luiz. Que eu vou dizer lá em casa? Não pago contas com respeito e consideração. Não peço mais do que respeito e remuneração. É meu direito se eu cumprir com minha obrigação. Então por que pra receber é uma chateação? Se eu faço greve, só eu saio no preju. Então de nada vai adiantar mandar tomar no esperto com quem é contra e quem é só tratante. E agradeço quem ajuda a deletar os farsantes. Porque o combinado não sai caro pra ninguém. Então trabalha, não me atrapalhe, tá tudo bem. A música é meu trabalho, música de trabalho. Música dá trabalho, mas cê não tá ligado. Parece fácil pra quem olha de fora, mas o fardo é bem mais pesado aqui desse lado. A música é meu trabalho, música de trabalho. Música dá trabalho, mas cê não tá ligado. Tô reclamando não, faço o que eu gosto, então só agradeço por ser abençoado. Então trabalha, trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, trabalha, nego. Vale a pena? Até que tem compensado. Pago as contas do mês e ainda sobra um trocado. Viajo pra alguns lugares e sou bem recebido. Bem melhor que ser lembrado é não ser esquecido. Lisonjeado me sinto, muito obrigado. Se eu fico encabulado, não acha que eu tô metido. Valeu. Observado, vigiam que eu tô ligado. Se eu piso do jeito errado, até posso ser demitido. Nem tudo aqui é paparazzi e glamour. Nem toda viagem é curta, mais pra expedição. Desbravador, com carga de estivador. Com karma de sofredor e a calma que a profissão exige. Poucos atingem o mais alto patamar, mas quem se dá bem aqui, não tendo que reclamar. Deixa eu fazer a minha, atender a convocação e agradecer por poder viver minha vocação. A música é meu trabalho, música de trabalho. Música dá trabalho, mas cê não tá ligado. Parece fácil pra quem olha de fora, mas o fardo é bem mais pesado aqui desse lado. Música é meu trabalho, música de trabalho. Música dá trabalho, mas cê não tá ligado. Tô reclamando não, eu faço o que eu gosto, então só agradeço por ser abençoado. Então trabalha, trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, trabalha, nego.